Entendi. E como é que funcionava o assunto na confraria homossexualidade? Ou era tabu e não se falava? Sim. Sabe, senhor? É assim, havia e há magos gostavam de outras pessoas iguais, né? Sim, mesmo sexo. Essa coisa aí. Mesmo gênero. Isso nunca foi Nunca foi problema. Entendi. Tinha até rei que e dava isso como natural. Fazer as duas coisas. Isso. Tinha mulher, tinha Entendi. homem. Por que isso não havia de ser natural? Por que isso não havia de ser natural? Sim. O que a senhora percebeu que com o tempo foi deturpando isso e muita gente tornando isso um símbolo de vergonha? Vergonha é pensar que isso é uma vergonha. Isso. É normal, pô. Claro. Nunca foi. O ser humano se julga evoluído. Mas o ser humano, no que toca muitos assuntos, está a desevoluir. Ah, é como se houvesse um retrocesso, né? Uma involução, claro. Porque o que antes era natural, hoje cria assunto e investe mal o tempo. Olha. Claro, se não aceita isso de gostar do mesmo, então está óbvio que não tem respeito, portanto, não tem moral. Ou seja, é vergonha pensar que isso é vergonha. Graças a Deus. Bonito. Bonito. Tudo bem com a senhora? Satisfação. A senhora quer aqui o auxílio? Pronto. Serve esse? Vai ter que servir. Vai ter que servir. Vai. Tá Tá certo. Olha, muito obrigado a senhora de ter cedido esse momento para os nossos estudos. Eu agradeço. Muito obrigado. Como é que a senhora chama? Maria Matheus. Maria Matheus. É. Tá certo. E como é que a senhora se define? Benzedeira? É, benzedeira. A senhora se define como benzedeira. É, há quem fale que eu sou bruxa. Aham. É, algumas coisas são verdade. Há quem fale que a senhora é bruxa. É. E a senhora diz que algumas das coisas que falam... são verdades. São verdades. São verdades. Aham. Entendi. Graças a Deus. Tá certo. Como é que foi para a senhora estar presente aqui com a gente hoje? O que a senhora teve que fazer? É, a gente entende que as coisas estão meio que programadas, mas como é que foi? É o seguinte. Eu não trabalho com esse médium. Não trabalho. Não trabalha com esse médium? Não. Muitos anos a bruxa não era bem-vinda. É bonito. A senhora gostou do local? Gostei. Deixa eu ajeitar aqui um pouco a voz. Tá. Água, sim, senhor. Alguma coisa. Beber alguma coisa. Quer água? Não quer ver isso? Pode. Então, senhorzinho, pode falar. Pode perguntar. Tá. Então, só para recapitular. A senhora é... primeira vez que a senhora trabalha com essa matéria. E a senhora veio com ela como uma forma de cumprir uma promessa. Pra mãe dela. A senhora fez uma promessa pra mãe dela. Não, a mãe dela pediu pra eu. Ah, entendi. Claro. E aí, a senhora veio e agora trabalha com ela também. Vou começar a trabalhar. Vai começar? E quando a senhora vem trabalhar como espírito através de um aparelho mediúnico, qual função a senhora desenvolve aqui? Na terra. Sabe? Este palco. Conforme eu vou andando. E vou fazendo. Eu estou limpando os caminhos. Ah, conforme a senhora vai andando e vai fazendo isso, a senhora vai limpando os caminhos. De todos nós. De todos nós? Entendi. Graças a Deus. Senhora benzedeira Maria Mateus. Que benzedeira. Algumas pessoas viam-na como bruxa. É bom? É bom. Eu aceito, então. Muito obrigado. Sabe, o que é que tem aqui, dona benzedeira? Tem vinho. Aham. E tem canela. Oh, e aí a senhora já colocou aí uma coisa boa pra gente também? Coloquei. Né? Por isso bebi. É certo. Muito obrigado, dona benzedeira. Graças. Agora venho, sabe, para ajudar os médiuns portugueses. Agora a senhora vem para ajudar os médiuns portugueses? Para ajudar os médiuns portugueses. Cozer seria o que, dona benzedeira? Cozer. Ah, sabe cozer um bom vinho. Ah. Vai dar uma ajuda. Sabe? Sabe cozer uma boa erva. A minha erva boa. É. Erva boa. Pra ajudar. Sabe? Sim. Então. Vamos começar. Já há muito tempo que as benzedeiras, as bruxas. Chamam bruxa, né? Sim, as bruxas. É. Eu gostava de ir na igreja. Gostava? Gostava. Quando a senhora era encarnada, gostava de ir à igreja? Fazer o quê? Não pode mais no altar. Popó debaixo do altar? É, pois. Pros homens e pras mulheres casarem. Pros homens e para as mulheres casarem? É, ele não quer. Ela quer. Por debaixo do altar. Claro. Não, sem pressa, dona benzedeira, pelo amor de Deus. A gente trai no seu ritmo aqui. Maria Mateus. Maria Mateus. Tá certo. Sabe? Uma altura de muita mudança. Muita mudança. Separar o trigo do joio. Em Portugal. Aham. Na altura de limpar, sabe? quis incorporar a senhora? Não. Ué? Ela é incorporada, mas nunca quis incorporar. O marido não deixava. Não deixava. Sim, senhora. Sabe? Tanto ano trabalhando com ela. E ela nunca me quis. Sabe? Uhum. Ela nunca me quis. É por causa dos segredos da magia. Ah. Sabe? Muita gente procurava a mãe dessa matéria pra fazer coisa, sabe? Procurava. Tava lá. Tava sempre lá. Sabe? Às vezes ela dizia assim, caralho, sai daqui, puta velha. Ah. Eu não saí. É. É. E quando ela fazia isso, sabe o que que eu fazia? O quê? Dava guerra em casa dela. Dava o quê? Guerra em casa dela. Guerra. Claro, claro. Ela não aceitava eu. Não aceitava. Não aceitava. Eu já venho nessa família. Desde a bisavó dessa menina aqui. Desde a bisavó dessa menina que a senhora vem trabalhando com as matérias da mesma família. Da mesma família. Nossa. É verdade. Sabe? Tempos bons. Tempos bons, é. Flores Bela aceitava eu. Uhum. Flores Bela aceitava eu. É. Me faz mais perguntas. O que que a senhora levou como maior lição e aprendizado da sua última encarnação? Não acreditar no ser humano. Que isso? Não acreditar no ser humano. O mesmo ser humano que ajudei. Há uma diferença entre o espírito do ser humano e o ser humano. Certo. E qual que é, Dona Maria Matheus? A diferença é que o espírito aceita, é grato e sabe comunicar conosco. Oh. E a matéria, o encarnado, é ingrato. O ser humano, um dia, quando morrer, com muito de nós. É. Precisa dois cachorros. Precisa dois? Precisa. Oh. Um pro corpo, outro pra língua. Precisa. Um pro corpo, outro pra língua? É. Ué, mas por quê? Tem a língua muito afiada. Ah. E muito grande. Ah. Sabe? Aham. A senhora se sentiu injustiçada, então. Tinha que ser. Fez o bem pra todos. Também fez o mal. Fez o mal? Também fez. Ué, mas então a senhora não era só benzedeira. Eu falei há pouquinho. Isso. Que também algumas coisas de bruxeira é verdade. Ah, é verdade, a senhora falou mesmo. Falei. Falou. Então ah. Não esquece. É, olha. Realmente. Então, aonde a senhora aprendeu tudo isso? Ah, eu vim. Vim das velhas bruxas. Aham. Sabe? Aham. Nós Em Portugal tínhamos uma confraria de bruxas. A senhora era daqui de Portugal? Sou portuguesa. Portuguesa. Tinha uma confraria de bruxas? Tínhamos uma confraria de bruxas. Eu fui uma das discípulas que é tão afamada que todo mundo quer conhecer. E todo mundo quer ter. Sabe? A grande maga. A grande maga. Évora. Todo mundo quer. Todo mundo quer. Falam. E não sabe merda. Não sabe. Falam muito sobre ela e não sabem nada. Não sabe. Eu também não sei. A senhora também? A senhora conheceu ela? Conheci. Foi discípula dela? Conheci. E qual foi a maior coisa mais interessante que para a senhora ficou marcado em tê-la conhecida? Ela foi exemplo do que para a senhora? Devoção. Devoção? Devoção. Solidão. E amor. Devoção, solidão e amor. Foi. E no aspecto devoção, o que ela fez para merecer isso? Ela tinha a sua devoção, como toda bruxa tem a terra. Sabe? Aquilo que a terra dá. Aquilo que a terra produz. A sabedoria da terra. Da folha. Da alquimia. Sabe? Claro. E amor por tudo aquilo que ela fazia. Certo. E teve um grande amor. E ela disse: quem nasce com a lua no cu nunca vai ter o cu virado para a terra. Que quer dizer que a parte feminina da mulher vai estar sempre para o alto e não para a terra. Que não há homem. Essa é a maior parte. Não era. Não tinha homem. Não é porque a bruxa ou a benzideira, mas a bruxa era feia. Não era feia. Não é questão que a bruxa era feia. Sim, então o primeiro aspecto era a devoção. O amor. Isso. O amor, como eu falei. Ela tinha um amor. Ela teve um amor. Por um homem. Agora é aceito. Agora é aceito o quê? Que a mulher seja bruxa. Bruxa é uma palavra muito forte. Sim. Com uma conotação muito errada. Sabe? Sim. Bruxa é sabedoria. Bruxa é conhecimento. Sabedoria, conhecimento. Bruxa é parteira. Bruxa cura, é médica. Bruxa é alquimista. Sabe? Hoje é aceito. Mas vamos lá. Como vocês dizem, vamos lá mais perguntas. Isso. Então, a senhora falou que aprecia ela por três coisas. Era devoção, solidão e amor. Então, a devoção e o amor Eles entram em união, mais ou menos, aí, né? Que a senhora disse. Claro. E a solidão funcionava como? Faz parte da devoção ritual. Faz parte. Sabe? Uhum. A solidão é que na realidade não tínhamos amigos. Ai. Tirando a confraria, não havia amizade. Não havia. As pessoas inteiras com a gente. Entendi. As pessoas iam buscar vocês por necessidades orgânicas e vocês faziam os remédios e davam. Davam. Uhum. E sabe o que acontecia? O quê? Viravam as costas depois que curava, né? Não conheciam a gente. Ah. Sabe? Não conheciam. Essa é a vida de bruxa. Solitária? Solitária. Sabe? Uhum. Falavam tanto que a gente fazia mal, mas procuravam a gente. Falavam tanto que vocês faziam mal, mas procuravam igual. Como hoje. É igual. É. É igual. Oh. Claro, claro. E qual que era a sua ambição quando a senhora foi atrás de ser bruxa? Claro. Entendi. Então teve muita opção por causa do ambiente onde a senhora nasceu, cresceu e foi gostava. Aprender. Gostava? É. Eu não conhecia mais nada. Uhum. Gostava. Certo. Também gostava de ir na igreja. É. É. Que tempo que foi isso, mais ou menos? Tivemos o ano 1340. 1340? Olha. Sabe, ainda no tempo em que aqui existia um conjunto de raças. Uhum. Sabe? Ainda no tempo em que aqui existia um conjunto de raças. É. Claro, claro. E como é que era então, naquele tempo, essa interação com os espíritos? É evocação, quer você dizer? É. É. Na altura se chamava evocação. Ah. A gente tem rezas de evocação. Tem. Para espírito, para vários espíritos. Ah. Na altura. Tinha muita forma de chamar e evocar os espíritos. E hoje também tem. É. Tem uma forma diferente, mas também tem. Uhum. E quando se fazia um ritual desse, qual que era o propósito? O mesmo que você está fazendo aqui nesse momento. Ah. Conhecimento. Ajuda. Então parte dos ensinamentos que foram passados para vocês sobre a magia vieram deles. Também. Veio deles. Também. Todos uns aprendem. os outros. Outros. Uhum. Muitas vezes invocava. Entendi. Aprendia uns com os outros e outras vezes se evocava. Certo. E como é que vocês lidavam com os espíritos das trevas? Oh, espírito das trevas. Quem chama espírito das trevas é que está nas trevas. É. Quem invoca espírito das trevas é um tenebroso. O que é o mal? Certo. Certo. Treva é um lugar sombrio, escuro, com ausência de alegria. E será que é assim mesmo? Não sei. Não é. Não é. Agora é comandado. Sim. As trevas é o nenhum comando. E quando você perde alguma coisa para esses espíritos, vai ter que ajustar. Vai ter que ajustar contas? Vai. Ué? Vai. Mas quando alguém pede alguma coisa para um espírito trevoso, não está apenas dando a ele já uma oportunidade de ele fazer aquilo que ele quer? É, faz o que ele quer, mas faz aquilo que você quer. É. E se está fazendo mal com outra pessoa, você fica impune. Não, não. Nunca, nunca se fica impune quando se chama um espírito das trevas. A senhora diz assim, quem invoca um espírito das trevas já é tenebroso por si próprio. Certo. É isso, né? É isso. Entendi. E a senhora vê muita gente ainda fazendo isso nos dias de hoje? Invocando esses espíritos? Ainda. Vê? Não tanto como antes. Não tanto. Mas sim, ainda. Ainda? Ainda. E a senhora tem percebido... É. E a senhora tem percebido um movimento de... Mudança. É, de mudança? De mudança. Uhum. Positiva. Positiva. A senhora tem percebido, assim, uma alteração... na ambição das pessoas, naquilo que elas querem? Ou seja, antes, o que se queria era, de repente... A cura. Ah. O marido. Ah. É. Hoje, querem dinheiro, dinheiro. Hoje querem evoluir, desevoluir. Esse lugar onde a gente está agora, foi a senhora que programou da gente fazer aqui? Foi. Foi? Por quê? Sabe quantas... quantas mulheres aqui morreram, foram mortas? Existe ali embaixo um cruzeiro. Que se chama esse cruzeiro que tem estado. asombró toda esa zona, mujer. ¿Sabe? Ajá. Yo caminé. Y fue ahí que yo desencarné. ¿Ahí aonde? Nesse local, por aí. Nesse local aqui perto? É. Entendi. Claro. Mas caminhei. Com qual propósito caminhou tanto? Pra ajudar algumas pessoas da confraria que estavam muito mal. Nossa. Que houve uma peste aqui. Houve uma peste aqui nesse lugar. Claro. E como é que foi essa decisão de sair de lá e vir pra cá? É, quais eram as maiores dificuldades para uma viagem tão grande? Caminhando como estou fazendo agora. Uhum. Nós, porque não fui só eu. Veio de vários pontos do país. Muitas. Claro. Mas isso é importante. Me faça mais perguntas. Vamos lá. O que a senhora vê que o ser humano tinha antes que agora perdeu? E o que ele tem hoje de bom que não tinha antes? São duas perguntas. O que ele tinha antes de bom que vem perdendo com o tempo? Fé verdadeira e humildade. Fé verdadeira e humildade. Tinha antes muito mais do que tem hoje. Qual que é a diferença da fé e da fé verdadeira? A fé, você sente ela de uma forma como se diz. Você vai à igreja, bate a mão no peito e vem pra fora chamando por da outra. Ai. Falando mal da outra. É. É. E a fé verdadeira, você vai na igreja. Você se pensa, você toma a hóstia e vem pra fora e cala a sua boca e não julga ninguém. Nossa. Você vai à igreja, faz sua oração, toma a hóstia, vem pra fora, cala a sua boca e não julga ninguém. Sim. Essa é a verdade. Então, antes tinha-se mais fé do que tem hoje. Tinha mais fé, mas... E a que a senhora atribui isso? Seria o fato da tecnologia, do número de habitantes ter aumentado, número de ocupação, de distração? Atribuo isso a que o ser humano não tem tempo para si. Que o ser humano não tem tempo para si. O seu tempo para não pensar em cuidar de si. É tipo um escapismo ali. É um fugir da obrigação, é isso? É um fugir de se responsabilizar por si próprio. Ah, claro. E o que é então que a senhora vê que hoje se tem mais que é bom e que antes não tinha tanto? Menos doenças. Menos doenças. Menos pragas. Mais comida. Claro. Tão pouco. Mas tanto. Claro, agora... Deixa eu ver se eu entendi. A senhora disse que hoje até o caso da comida existia em abundância. É melhor que no passado. Tem menos doenças. Então, uma coisa pequena que preocupava muito vocês, hoje já não é nossa preocupação. Hoje já não nos preocupa mais. Como? Só quando ela acontece. É, e aí? É aí nesse momento da prisão. Possivelmente não é, né, sim, senhorzinho? Sim. É. Fala. Como é que deve agir uma pessoa no momento de aflição, então, Dona Maria Matheus? Não deve agir só no momento da aflição. Deve se cuidar sempre. Já está preparado e não é uma fé falsa, uma fé de medo, uma fé de aflição, como o senhorzinho fala. Claro. Entendi. E como que a senhora vê nas suas andanças do mundo astral e as suas observações do nosso, do nosso mundo e as interações entre as pessoas de hoje, como a senhora vê a diferença entre a mulher do seu tempo e a mulher do meu tempo? A mulher do seu tempo está melhor que as mulheres do meu tempo. Aham. A do meu tempo estão melhores. As do meu tempo estão melhores que as do seu tempo. Não tem tanta doença. Não tem tanta doença. Tem mais liberdade. Tem mais liberdade. Tem trabalho fora de casa. Tem trabalho fora de casa. Claro. Tem instrução. Tem instrução. Esse trabalho fora de casa está ligado à independência do marido. Entendi. Claro. Do chefe e do homem. Sabe o chefe? O chefe é aquele que vai buscar uma criança pequenina e cria para trabalhar no campo, para trabalhar em casa, sabe? Para não pagar dinheiro pelos trabalhos. Sabe? O chefe é aquele que pega desde criança para fazer esses pequenos trabalhos e não paga. Pega uma criança desde pequena. Entendi. Claro. Essas são as diferenças. São muitas mais. Isso. Então, e a mulher do seu tempo, o que elas tinham de melhor que as mulheres de hoje? Falação. Sabe, a mulher do meu tempo se resguardava. Se resguardava? Se resguardava. Porque no meu tempo as mulheres não deixavam aproximar muito os homens. Não deixavam os homens se aproximarem muito. Certo. No seu tempo. É, também havia muita doença, sabe? Uhum. Mas as mulheres tinham. Mas eu vejo as coisas desta forma. Claro. As mulheres tinham mais respeito pelo corpo. As mulheres tinham mais respeito pelo corpo. Claro. Entendi. E como é que funcionava o assunto na confraria homossexualidade? Ou era tabu e não se falava? Mesmo sexo. Essa coisa aí. Mesmo gênero. Então, isso nunca foi problema. Nunca foi problema? Nunca. Ah, tínhamos reis na altura que faziam as duas coisas. Entendi. Tinha até rei que e dava isso como natural. Fazia as duas coisas. Isso. Tinha mulher que não. Entende? Por que isso não havia Por que é que isso não havia de ser natural? Sim. O que que a senhora percebeu que com o tempo foi deturpando isso e muita gente tornando isso um símbolo de vergonha? Vergonha é mesmo pensar que é vergonha. Vergonha é pensar que isso é uma vergonha. Isso. É normal. É normal, pô. É natural. Claro. Nunca foi. O ser humano se julga evoluído. O ser humano se julga evoluído. Mas o ser humano, no que toca muitos assuntos, está a evoluir. Mas o ser humano, no que toca muitos assuntos, está a desevoluir. A desevoluir. Como essa coisa de gostar da mesma coisa. Ah, é como se houvesse um retrocesso. Né? Uma involução, claro. Porque o que antes era natural, hoje cria assunto e investe mal o tempo. Exato. É isso aí. As pessoas não têm o que fazer. As pessoas não têm respeito por nada. As pessoas acham que têm uma moral, mas não têm moral. Olha. Claro, se não aceita isso de gostar do mesmo, então está óbvio que não tem respeito, portanto... Não tem moral. Não tem moral, ou seja, é vergonha pensar que isso é vergonha. É vergonha pensar que é vergonha. Porque não é vergonha. Deviam ter vergonha de pensar que é vergonha. Claro, claro. Sabe? Sim. Esses olhos que a terra comeu. Eu vi pastores fazendo coisa com animais. Eita, com esses olhos que a terra te comer. Não comeu. Que a terra comeu. Eu vi pastores fazendo coisas com animais. A senhora viu pastores, ou seja, no seu tempo. Pastor era o que no tempo? Dá um pouco de bebida. Pra ela, por gentileza. Pastores no seu tempo equivalia a dirigente de igreja? Ou era... Caralho. Ou era assim, pastor de ovelha? É quase a mesma coisa. Não entendi nada. Antigamente, pastor. Ah. Ah, tá bom. Mas o pastor da igreja hoje é quase a mesma coisa. Ah, entendi. Sabe por quê? É tudo ovelha. Ah, entendi. Vai dar que falação. Vai. Oh, mas vou dizer uma coisa. Falem com Maria Mateus, que só tem três peitos deles e três peitos meus. Fala de novo pra gente entender. Sim, se alguém não gostou... Vai falar. Então fala com a Maria Mateus. Então que fale com Maria Mateus. Três peitos vossos e três peitos meus. Entendi. E isso no seu tempo equivalia a dizer o quê? Magia. Ah... Um peito tem magia. Entendi. A pessoa vem com quente, a senhora vai com dois fervendo. Sabe, as pessoas que não entendem que todo caminho vai dar a Roma. Uns vão ter mais dificuldade na travessia do Atlântico para ir até Roma. Então, para quem não entende, eu vou dizer para essas pessoas o seguinte. seguinte: eu vos penso e eu vos repenso. Com três cabeças d'alho, com três cabeças do caralho, com três peitos meus e três de toda a falange de Maria Mateus. Uau! Eita puta, que agora é meu jogo. Esse é bom brasileiros. É. Pra alguns, eu respeito todo o povo. É. Claro. Eu acho que não. Me dá. Quando se diz assim, esse é pra alguns brasileiros, a senhora... Portugueses. Ah. Estrangeiros. Sabe? Quem vai ver essa coisa aí? É. É mais brasileiro. É, certo. Então, foi por isso que eu falei. Uhum. E... Não é haver divisão. Não, claro, claro. Mas a senhora quis dizer o quê? Que tem tanto aqui como lá pessoas capazes de, ou seja, pessoas do meio capazes de entenderem essa linguagem. Foi isso. Foi. Claro, claro. Eu falei. Isso, sim. Como que a senhora vê a responsabilidade das pessoas hoje, aproveitando a deixa, ao lidar com magia? Muita gente faz ilusionismo, não faz magia. Muita gente faz ilusionismo? Não faz magia. Não faz magia? Não. Ou é? É, ilude as pessoas. Ilude as pessoas? É. E como que a gente identifica o ilusionista? Basta ter o olho aberto. Somos buraco daqui ou daqui. E que quer dizer, como é que ajuda o detalhe? Ah, já entendi. Claro, muito bom. Mas explica pro povo, só me explica pro pensamento, pô. É, então é o seguinte. Sabe, antes de adentrar para uma casa, antes de adentrar para uma pessoa que diz que faz magia, pede prova. O seu espírito na hora mostra. Pede prova para o seu espírito? Seu espírito. Ou seja, todo mundo tem um espírito. Todo mundo tem. O meu espírito que está nesse corpo ou o espírito guia? Seu espírito que está nesse corpo. E os seus espíritos guias, você tem muitos. Ah, sim. Nós vamos falar do seu corpo e do seu espírito do corpo. Claro. Pede ali, olha, eu quero uma prova. Que essa pessoa é verdadeira. Que essa pessoa não faz ilusionismo. Ah. Sabe aquele ilusionismo da feira que vendia a banha da cobra? Que curava tudo. Curava o furúnculo. É. Era a pomada que puxa e cura. Cura o caralho. Não cura nada. Então, dá um exemplo. Obviamente, a senhora já fez isso, já ensinou sua matéria. Eu tô ensinando. A fazer isso? Eu tô ensinando. Eu não ensinei nada. Como eu falei pra vós, senhorzinho, é a primeira vez que eu estou vindo nessa menina. Ah, sim, sim. Eu falei isso. Isso. Não, mas eu disse assim... Ainda não estou muito confortável. Claro, claro. Mas digo assim, a senhora já ensinou e está ensinando ela a perguntar para o seu espírito. Ela já sabia. Já sabia, sim. É? Então... Ela tem também os seus outros guias. Uhum. Então... Entendi, claro. Então, como é que é? Vamos falar um pouco daquilo que tem a ver mais com o mundo espiritual. O que que o ser humano deve fazer na Terra para depois que desencarnar, ir para um bom lugar? A verdade. É, o ser humano sabe o que tem que fazer dentro de si. Não precisa que ninguém lhe diga. É hipocrisia. A pessoa faz erros, comete erros. Não é muitas das vezes por ignorância, não. Claro. Me desculpe, como eu falei, estou me habituando a essa matéria e tudo. Já um pouco da Sim. Vamos começar a fazer o nosso caminho de volta. Se a senhora, com a sua permissão, sua licença. Deixa eu... Então, a senhora estava dizendo assim, e aí eu disse assim, como é que faz para viver de uma forma responsável para encontrar do outro lado uma situação mais agradável e satisfatória? E a senhora apontou para a verdade e disse que a pessoa que caminha achando que não sabe o que é a verdade precisa ouvir do outro está sendo hipócrita. Isso, às vezes a gente entende errado, né? Então fala novamente do outro jeito. As pessoas sabem quando erram, que estão errando ou caminham errado. As pessoas sabem quando erram, sabem quando estão levando um caminho errado. Basta sentir o espírito. Basta sentir o espírito. Agora, precisam orientação. Alguns sim precisam. Alguns precisam da orientação porque, de alguma forma, são médios. Por vezes não aceitam, por vezes não querem. Alguns sim precisam de orientação, porque às vezes são médiuns, ou seja, pessoas que vieram com esse dom de intermediar o mundo dos espíritos e o material. E não aceitam. E não aceitam. Ou seja, descobre indícios de habilidade, de sentir de alguma forma o mundo espiritual e vai ignorando. Ignora. É. E o que traz para a pessoa que ignora esse dom? Sofrimento. Sofrimento? Más escolhas. Más escolhas. Doença. Doença? Doença. Claro, claro. É óbvio. Fazem a doença. É o caminho da pessoa que não está sendo correto. Então a senhora quer dizer que quando uma pessoa não segue o seu caminho, ela tem uma propensão a ficar doente, uma inclinação. Como a pessoa faz para saber que está seguindo o caminho, dona Bruxa? Dona Maria Mateus, perdão. Vai no padre, vai no sacerdote, vai no espírita, vai numa besteira, vai no suicídio. Ah, procura uma ajuda que faz mais sentido para si. Sim. Claro. Por que as pessoas hoje tem dificuldade de procurar ajuda? Era assim no passado? Não era. As pessoas procuravam muito. Muitas das vezes as escondidas. As escondidas? É, muitas das vezes. Procuravam muito. Claro. Certo. É verdade que se a gente não se importar muito com a vida e na hora da morte a gente se arrepender e entregar o coração para Jesus, a gente é salvo? Que palavras tão bonitas. Repete outra vez que eu gostei. Gostou. É verdade que quando a gente chegar no final da vida, se arrepender e entregar o coração para Jesus, a gente é salvo? Foi a primeira palavra que você, o senhorzinho, você disse. Se é verdade. É fato isso. Mas aí o outro que se matou de trabalhar a vida inteira vai dizer assim, então eu vou fazer besteira a vida inteira, no final da vida eu me arrependo, dá tudo certo. Como que a Maria Mateus aconselha essa pessoa? Sabe? Uma brasa de uma fogueira. Pra mostrar que ela está se extinguindo. É. O ser humano, quando, no final da sua vida, reconhece. Não basta ser reconhece todos os seus erros. Ah. Claro, claro. E qual que é o propósito, então, a senhora acredita, de a gente encarnar nesse planeta? Se eu acredito. É. Você acha que o que está aqui é um espírito? Isso. Uma matéria. Certo. Espírito numa matéria, porque não pode existir encarnação. Oh, isso. Mas assim, acho que eu não falei direito. Qual que é o propósito que a senhora acredita que não é a senhora acredita, que a senhora sabe ser o motivo da gente encarnar? Isso. Isso. O motivo da gente encarnar na Terra. O que aconteceu, dona? Deixa. Deixa ali. Vamos voltar aqui. Por que a alma vem pra Terra e encarna aqui? Porque encarnar numas outras dimensões, outros planetas, não é? É. E é aqui. E é aqui. Porque aqui ainda tem débito. Ainda tem débito aqui? Aqui. Então, como é que a gente paga esse débito que se tem aqui? Nunca é. Nunca é. É. Eita. Quando sai daqui, vai pro outro lugar. Uhum. Vamos falar em pagamento, mas em vivência, aprendizado. Sim. Palavra pagar é dura. Claro. Porque nada se paga do outro lado. E muito menos aqui se não faz as coisas certas. Claro. O que que a senhora aprendeu? Qual foi a maior lição que a senhora teve depois que a senhora morreu? A respeito da existência que podia ser útil para nós seres humanos. Eu sofri muito. Aham. Eu sofri muito. Sofreu muito? Sofri. Aham. Aprendi. Aprendi. Aqui. Nem tudo. Se pode fazer. Claro. Vou falar da minha vivência. Uhum. Do outro lado. Vou falar. Daquilo. Porque passei. Uhum. Vai estar aqui. Agora. Nesse momento. Todo espírito. Claro, claro. Há muita... muita abnegação, há muito trabalho que tem que ser feito desde o momento que o espírito desencarna até a hora que ele se coloca apto a servir o próximo através da incorporação, é isso? Mas até aí há muitos passos a dar, muito sofrimento que passa. Até aí há muitos passos a dar e há muito sofrimento que passa. Qual foi o maior que a senhora viveu? O sofrimento pelo qual a senhora passou depois de estar desencarnada foi o reconhecimento de todo o mal que a senhora fez. O espírito, quando morre, ele ignora muito? Ignora. Por que ele faz isso? Ignora o quê? Não estou entendendo. Por exemplo, chegam para ele e falam, olha, você fez esse mal, esse mal, esse mal. E ele diz, não, eu não. Uma luta muito grande. Uma luta? Ah, entendi. Claro, igual uma vez um espírito disse que se o inferno não estiver dentro de você e se tiver no inferno, aquilo é só um cenário. Exatamente. Então a senhora precisou meio que expurgar esse inferno interior. Podemos fazer isso já durante a vida? Pode. Como? Qual que é a sua... Muita gente que assiste, vê que a gente colocou o chamativo bruxa antes do seu nome, se interessa pelo assunto. Qual a mensagem a senhora tem para as pessoas que se interessam por bruxaria? E... Não falamos sobre bruxaria, nós falamos sobre Maria Mateus. Isso. Não falamos sobre bruxaria. Exato. Certo? Certo. Então, sobre bruxaria, mas sim sobre o espírito Maria Mateus. Isso. Claro. Isso. A senhora está dizendo para as pessoas que vieram procurar muita informação mais profunda a respeito de bruxaria, que não foi o propósito desse nosso encontro. Não. Qual, o que a senhora gostaria que as pessoas levassem no coração desse encontro de hoje? Principalmente para os portugueses. Que não se esqueçam das origens. Que não se esqueçam das suas origens. Porque os portugueses também têm as suas origens espirituais bem profundas. Porque os portugueses também têm suas origens espirituais bem profundas. E deixam. Deixam de aceitar espíritos portugueses para aceitar espíritos com nomes conhecidos. Será que é? Claro, claro. Não vou falar desta vez. Vou para a próxima. Isso, não. Uma boa proposta, né? Será que, por exemplo, só existe em outros países egrégoras formadas, capazes de realizar o mesmo trabalho? Exatamente. É isso? O senhorzinho fala com o palavras bonitas e que se faz entender as pessoas. Generosidade sua, dona Maria, generosidade sua, a qual eu agradeço muito e pela qual eu fico muito honrado, viu? Então, estamos começando a se aproximar dos minutos finais. Eu quero, obviamente, dizer... Os portugueses que não se esqueçam. Das origens. Das origens. Dos ancestrais que desencarnaram cá, como eu. Não falamos bonito. Não sabemos falar bonito. Porque somos um povo. Português, um povo português. É terra. Qual é o nome dela novamente, por gentileza? Flores Bela. Flores Bela? É. Claro. Muitos. Muitos. Muitos foram paridos e parados por mim. Ah. Não os filhos, mas os descendentes sabem da história. Então, o que a senhora acha que o povo português... Sim. Antes da Flores Bela, tive outros encarnados, outras pessoas encarnadas com quem eu trabalhei, mas estou falando dessa família. Entendi. A senhora teve outros com quem a senhora trabalhou, mas a senhora está falando dessa família. Família. Claro. Então, assim, já que a senhora trouxe a ideia dos portugueses, o que seria ideal, na sua visão, que o povo português, em termos de prática mediúnica e desenvolvimento, buscasse mais? As origens portuguesas. As origens portuguesas. Pode misturar. Pode. Essa menina é do Candomblé. É. Há muitos espíritos muito, muito bons e que a gente deve chamar para ajudar. Tá certo. Então, dona Maria Matheus, passa uma mensagem final, por gentileza, agora a todos que estão acompanhando aqui o diálogo com os espíritos. É um diálogo que a gente fez bem diferente aqui num lugar que era tão especial para a senhora. Yeah. apaixonado. Mas... aquilo vocês não veem. E a mensagem final é... unam-se. Unam-se. Estamos a unir do outro lado. Vocês também estão unidos. Então, seremos mais fortes nós e vós para fazer um mundo melhor do tempo que eu vivi. E esse tempo que vocês acham que é bem melhor do que o meu tempo. Será? Será? Oh, graças a Deus. Muito obrigado. Muito obrigado. Que Deus pague. Deus abençoe a senhora, viu? Muito obrigado. Graças a Deus. Que o Senhor esteja com todos de vocês. Obrigado. Que Ele esteja no meio de nós. Que assim seja. Graças a Deus. Muito obrigado. Maria do Carmo? Oi, tudo bem? Graças a Deus. Como é que a senhora está se sentindo agora? Você sabe que eu tenho sempre uma dor constante na lombar. Uh-huh. Não sei o que é que aconteceu. Você sabe que eu acordo e deito-me com esta dor. Não tenho. Oh. Não tenho. Graças a Deus. Que bênção. Ela foi e te deixou essa cura. Não, eu sinto um alívio enorme. Como é que foi para a senhora durante esse tempo de trabalho? Onde a senhora estava? Como é que é um pouco a sua mediunidade? Maria Mateus, portanto, eu não conheço muito ela. Ela levou-me para um local em que eu tinha que ver umas coisas que aconteceram para eu entender um pouco mais a minha mãe. Ah. Minha mãe faleceu há 2 anos e eu nunca tive um... A gente amava-se muito, mas não podíamos estar muito tempo juntas, não é? E... eu estive num local em que eu estive a ver certas situações e estive a conviver, Jefferson, assim, eu tenho que pensar muito em certas coisas. Realmente, acho que Maria Mateus mostrou-me o porquê de tantas vezes a minha mãe me querer matar. Tá, é um momento muito emocionante e pessoal. Eu quero... agradecer o diálogo com os espíritos e os espíritos ter proporcionado essa cura que a gente vê agora acontecendo também com essa pessoa tão querida que que fez muito pelo diálogo com os espíritos aqui em Portugal, a quem eu tenho que realmente agradecer e reagradecer e agradecer mil vezes e pedir aos espíritos que abençoem a vida dela, porque desde a hora que eu cheguei no aeroporto foi ela que me buscou, foi ela que me ofereceu moradia e ela que tem organizado tanta coisa até hoje, graças a Deus. Muito obrigado e mais um trabalho para vocês. Vamos fazer outros trabalhos com a Mãe Maria do Carmo. Vocês terão a oportunidade de conhecê-la também um pouquinho melhor, graças a Deus. Muito obrigado a todos.